Chané 6251, informação aqui é o Fundação Guarulhos. Aero 6251, no pronto 4. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190, curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da El, leda após voa bridge, intercepta após Zulu 16, bravo até Zulu e após conforme a rota do plano. Está acionando o trem de comando 5023, o controle Salvador está operando em 120, décima 80. 360 autorizado para Guarulhos, decola da 5023, curva direita após. Saída da El, leda bridge. Sistema pronto, pushback acionamento, confirmando que está no pátio 3. Afirmativo. Sistema pronto, pushback acionamento, acionamento 62, 51. A gente vai chamar, cuidado. Fernando, é Oxané 62, fica na posição 43, esse plano, o coordenador subiu para o pistola, a porta pronto para o táxi. Aguanta a luta. Xané 6251. Temos 157 a bordo. Autonomia 5 horas e 10, alternada ao Galeão. Autorizado táxi, ponto espera da pista na zero, em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera torre, correção. No ponto de espera é a porta pronta para decolagem. O eixo é 6251. Autorizado táxi, até o ponto de espera da 1-0. Reportará pronto 6251. Cuidado, linha A, decola pistão na 0, vai ser 0 graus, 059, o eixo 6251. 1251, decolada às 44, transfere controle em 120, decimal 80, bom voo e bom dia. 208, bom dia, obrigado, senhor. Controle, bom dia, Oxané 6251. Oxané 6251, bom dia. Contato a Dana decolagem, submanteia 360, saída da Eulê da Bridge. Gente, autorizado até o 360, possibilidade de Bridge da presente após 2000 pés. Autorizado Leda, após 2000, aguarde a autorização do centro para voar direto Bridge. Ok, obrigado, eu vou a Leda, princípio 6251. Muito obrigado. Né, 6251, o centro autorizou, direto Bridge. Maravilha, senhora, muito obrigado. Direto Bridge, 6251. 6251, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 1251, 133.25, tem um bom dia, obrigado, senhora. Bom dia, bom voo. Alexandra, e 597, bom dia, chegada Bonf, Buena Cruz de Bonf para chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste 1090. Tan 3597, confirma, o senhor está ciente da informação aqui? Romeu, prossiga na sua escuta. Estamos autorização de reboque do bate 3 até a posição 03 do bate principal. Sente, me para ingressar a parte principal. Voltará para ingresso, bate. Controle da 3597. Prossiga. Confirma o número de voo 3597. 7? Número 1 na aproximação. Seria a proa dura? O senhor tem condições de estabilizar nessa proa? Afirmativo. Autorizado, voe na proa de duna, desça para 2.000 pés, ajuste 9090, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, rebote estabilizado. Contrário estabilizado. Para ingressar no pátio principal, até posição 3. Autorizado.